Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Se todos são tão especiais, pode ser que consiga ser o que quer. Certamente uma resposta nós vamos achar. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje é dia de pegar o primo pobre do One Punch Man. Ops. Olá, queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka e Arataka Reagan é o marido que todo mundo queria. Olha. Ó, gente, jagunçaiada. Aqui é Jota Santos e eu tô com 100% de gordura localizada no bucho aqui. Eita ferro. É, pessoal. O que importa é se você tem covinhas com você. Tenho sim. Ei, lalaiá. É, pessoal, pra quem não entendeu direitinho aqui sobre o que a gente vai falar, a gente vai falar sobre a primeira temporada de Mob Psycho 100. Bora pro momento Jorgepédia? Bora. É, são 12 episódios essa temporada, transmitido entre 11/7 e 27/9 de 2016, pelas emissoras Tokyo MX, YTV, BS Food e TV Asahi Channel 1. E aqui no Brasil nós temos, como diria o Nerdmaster, dubladinho, bonitinho na Crunchyroll. Crunchyroll patrocina nós. Só uma vírgulazinha. É, esse anime eu achei bem interessante porque eu comecei a ver ele lá, porque tu tava vendo também, né? E eu comecei a ver ele dublado. E aí, à noite, depois que a esposa e o menino dormem, eu pus um legendado e depois voltei pro dublado de novo. Então, fiquei nesse negócio dublado, legendado e ficou... Eu não senti tanta diferença de um pro outro, não. Nossa, que legal. É muito legal, cara. Não, pra você ver o quão próximo que a dublagem brasileira ficou do original. E, tipo assim, a dublagem brasileira ficou divertida e engraçada para um caralho, como diz o senhor Nerdmaster, que não se encontra aqui. Não se encontra, mas vai ser citado horrores por aqui. Por favor. Vamos lá. É, direção de Yuzuru Tachikawa, de animes como Death Parade, Decadence e o storyboard de Yuri on Ice. Foi produzido pela Warner Brothers do Japão, pela Clockworks, pela BS Food, pela Hakurodo, The Ypsilon Music and Pictures e pela editora Shogakukan, que inclusive foi quem publicou o mangá físico, né, de Mob Psycho 100. O estúdio que fez o anime em questão foi o estúdio Bones. Porra, quem não conhece o Bones, né, velho? A essa altura do campeonato, depois de mais de 200 episódios do Anime Sphere. Fumeira Alchemist, por favor, né? Boku no Hero Academia, Bungo Stray Dogs e mais um monte de coisa. Uma porrada dele, né? Então, assim, e a dublagem foi feita por nada mais, nada menos do que Unidub, né? O Edu Bezerra, queremos você aqui. De animes como One Piece, Dorohedoro, Shaman King Reboot, e foi dirigido pela Úrsula Bezerra, que também queremos você aqui. E traduzido e adaptado pelo nosso querido e já conhecido por episódio de entrevista aqui no Anime Sphere, Marcelo Del Greco. Agora tá explicado porque a dublagem é tão boa. Né? Fonte é o web mangá, ou seja, ele não foi lançado primeiramente como um mangá físico, e sim um mangá pela web. Sim, é a maneira mais fácil de... Ele não era publicado por uma editora. O One só jogava na internet as páginas do quadrinho que ele tava escrevendo. Exatamente. Duração de 24 minutos por episódio, diretinho, porque não tem diferença, todos os episódios têm 24 minutos, O tema de abertura é 99, pela banda Mobcore. Não confundir com o tema de abertura da segunda temporada, que é 99,9 do Mobcore. Né? E o tema de encerramento dessa temporada é de Refrain Boy, pela banda All Off. É, se você é uma pessoa que gosta de animação pela arte da animação, o encerramento, o Refrain Boy, é muito bem feito. Ele é feito com uma técnica de animação de óleo em cima de vidro, e ele, você vai desenhando em cima do que você já tinha desenhando, e vai moldando, e vai moldando. E ele é muito plástico, ele é muito bonito de ver. Sim. Sem dúvida alguma. Eu não vi isso. Oxi. Quer dizer, então faz o... Então faz o... Ô, Jota, faz o seguinte, então. Quando a gente lançar o episódio, eu vou deixar o clipe da música original, que nós estamos usando covers por motivos óbvios. Claro. É, eu vou deixar aqui o link da música original no post, aí você dá uma olhada. Caramba, beleza? Eu faço questão, por favor. É, vamos lá. Seguindo aqui, temos aqui a questão do lançamento do web mangá de Mob Psycho 100, que foi lançado a partir de novembro de 2012 no Japão. Isso, novembro de 2012, eu falo o lançamento físico no Japão. Como o web mangá, ele foi lançado antes. E aqui no Brasil, foi lançado em novembro de 2017. No Japão... No Brasil foi lançado, então, só depois do anime, porque... Depois da hype do anime, que houve o interesse de publicar o mangá aqui. Pois é, uma coisa que é interessante. É, eles publicaram a primeira temporada de Mob entre as duas primeiras temporadas de One Punch Man. Justamente por isso o hype foi aproveitado pela nossa querida editora Panini. Panini patrocina nós, né? E lá no Japão ele foi publicado fisicamente, primeiro na revista Ura Sunday, da Shogakukan, e depois, como todo mangá lá no Japão, em um formato de colecionador. Diga, Jota, o que você ia perguntar? Não, é porque durante o episódio, só que eu acho que é mais na frente, não tá nessa que a gente vai falar hoje, mas o telefone do Hitsu toca... E a imagem que aparece é do Saitama. É. Tá cheio desses... Mas porque como é o mesmo autor, ele vai fazendo autorreferência pra lá e pra cá. Sim, ele tá cheio de easter eggs, velho. Eu vi o Saitama ali, velho. Tá ligando, o Saitama tá ligando pro Hitsu. É, tá cheio de easter egg, velho. Muito massa. E tanto no Brasil quanto no Japão, são 16 volumes... Até porque a obra já está completa. E tem uma coisa que é legal. Nós temos um jogo de Mob Psycho 100. Que Mas é antes, rapidinho. Desculpa. Sem problema. É, Mob Psycho é completo em 16 volumes, tanto no Brasil quanto no Japão. Tá encerrada a história. E é as 3 temporadas. Não vai ter uma quarta temporada. A terceira temporada é o final do mangá mesmo. Exato. Então, assim, gente, se vocês estão esperando uma quarta temporada de Mob Psycho, vai pedir pro Wan continuar escrevendo a história. Exato. E aí tem o, né, jogo, continue. E o jogo é Mob Psycho 100 Psychic Battle. É um joguinho de celular pra plataforma da Apple e da Google, né? É, foi lançado no dia 9 de janeiro de 2020. Desenvolvida pela empresa EGLS, que é uma empresa chinesa. Então, assim, se você quiser jogar aqui no Brasil, o que você vai ter que fazer é através da biblioteca do Paulo Coelho, ou seja, baixar o APK por sua conta e risco. Tá, Android não pertence a Google. Ele é open source e tem como Google seu principal colaborador, mas não é deles. Não, é... Eu digo plataforma Google porque Android para celular é a principal plataforma que a Google utiliza, né? Mas enfim, é iOS, né? Que é o sistema operacional da Apple, e o Android, que é o sistema operacional do Google para celular. Agora, Jota, como o Nerdmaster hoje não está por aqui, vou deixar a você o cargo do nosso aviso de spoiler. Manda bala. Oi, bichinho. Se vai me setar, chegou até aqui, clicou nesse link, tá ouvindo esse programa e não se ligou que a gente vai falar de tudo que aconteceu na primeira temporada, tu tá no lugar errado, viu? Volta lá, dá um pause agora, volta lá, termina de assistir a primeira temporada e depois volta aqui pra terminar de ouvir, tá bom? Então só dá um pause, vai e volta. Ou vai direto, a gente vai falar de tudo aqui mesmo e você ouve por sua conta e risco, viu? Muito bem. Isso aí. E, Rita, já que você leu bem o mangá e a trama eu trouxe traduzida lá dos nossos queridos amigos do My Anime List, dá uma olhadinha aí na pauta e nos ajude a trazer a sinopse da história, por gentileza. Claro, mas eu tenho uma história muito interessante para contar antes disso, Jorge. É. Eu não li o mangá, eu vi o anime. Ok! O traço do One é tão feio que eu não consegui ler. Eu tentei, mas não rolou. Olha só, o que normalmente acontece, dessa vez não é. Não é dessa o padrão! Vocês foram copiados, meus queridos ouvintes. Bom, então... Mas leia eu posso fazer a sinopse mesmo assim. A ideia do Mob Psycho é que, assim, o One tava fazendo One Punch Man, que é a história desse cara que é super forte fisicamente. E aí ele conta a história do Saitama pensando no como seria esse mundo com pessoas super fortes e como que você está mentalmente sendo a pessoa mais forte do universo. E aí ele decidiu ver como é que seria o outro lado. Então, Mob Psycho é a história do Mob, que é o Shigeo Kageyama, que é um menininho de 13, 14 anos, que tá nesse middle school japonesa, né, no fundamental lá, uhum. No final do fundamental, e ele tem poderes psíquicos muito fortes. Então ele tá andando na rua, vê uma lojinha de exorcismos, entra e fala, pô, legal, nunca tinha encontrado outra pessoa que tem poderes psíquicos igual eu. E aí o cara da lojinha é um trambiqueiro, e ele fica tipo, quê? Não, claro, cof, é isso, poderes... E aí ele vê que o Mob tem poderes de verdade. E ele fica tipo, nossa, eu posso usar esse menino pra trabalhar pra mim. Que azar da porra do Mob, viu? Mas ao mesmo tempo, não, né? O Reagan é uma trambiqueira, mas ele protege o Mob de outros trambiqueiros. Então, tipo, de uma forma muito torta. É claro. Até eu protegeria, ué. Mas ao mesmo tempo, o Reagan faz um discurso motivacional pro Mob que muda a perspectiva como o Mob vive a vida dele. O lance todo de Mob Psycho é que ter poderes psíquicos não faz de você melhor que outras pessoas. Como o Reagan mesmo diz, tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom em esportes, você é bom com poderes psíquicos, foda-se. Então, pra você ser uma pessoa boa, você tem que investir aí uma energia, uma dedicação pra você conseguir ser o que você quer, mas ter poderes psíquicos é só uma característica. E aí você vê que, pelo menos na primeira temporada, o embate que o Mob tem com todos os vilões, os inimigos, é isso. Todos os inimigos do Mob são pessoas que se acham superiores porque têm poderes. E aí o Mob, que é mais poderoso que todas essas pessoas, não acha isso. E isso dá um balanço na realidade dessas pessoas, que eles ficam tipo... Não, peraí. Como pois assim? É. Bom, gente, essa é a sinopse. Rita, como sempre, mandou bem pra cacete. E nós agora vamos pro momento beat de dublagem, que aí eu mesmo vou mandar bala. Uhum. O primeiro a trazer aqui a discussão é o próprio Shigeo, que, como brilhantemente falado pela Rita, é o molequinho que é o mais poderoso de vamos dizer assim... O cara que é detentor de poderes sobrenaturais, que é o mais poderoso de todos e, mesmo assim, é o mais humilde de todos, graças ao Arataka Reigen. Então, Japão... e aí o apelido dele, né? O nome dele é Shigeo Kageyama, mas ele parece um figurante ali no fundo, meio que uma pessoa qualquer, um mob. Mob é isso. Sim. E lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Setsuo Ito. De outros animes como Ryohei Ameyama, de Popipô, Kai Musashi Sakai, esse é difícil, hein? Musashi Sakai, de Anime Gatares, Yamada, de Junji Ito Collection. E assim, esse voice actor japonês, ele é novato. Não tem muitos trabalhos, mas vocês viram que ele mandou bem pra... O Jota principalmente viu que ele mandou muito bem como Mob. Ele é novato já... também porque ele é novinho, né? Ele é adolescente. Sim, exato. E aqui no Brasil, nós temos o nosso querido Ítalo Luiz, nós queremos você aqui também, que fez outros animes como o Selim Bradley, de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Inclusive, se eu não me engano, ele é o Orgulho. Sim, ele é o filho do filme. Filho adotado, vamos dizer, né? Ui. E Gyutaro Shabana, de Kimetsu no Yaiba, que é um dos minions do principal vilão, que eu não lembrei o nome agora. E o Adão, de Record of Ragnarok. Só o cara que lutou contra Zeus. E o primeiro humano. O pai de todos nós. Exato. E agora, vai, Rita. Brilha. Fala do Reigen. Arataka Reigen. Arataka Reigen é uma trambiqueira. Sabe aquelas vezes que você quer ver seriado com as gay trambiqueiras? O Reigen é hétero, mas ele é muito gay trambiqueira. Mas ao mesmo tempo, ele é aquela gay trambiqueira que ele não quer que as pessoas saiam. Tipo assim, chega alguém na lojinha de exorcismos dele falando: meu Deus, eu tirei uma foto e tem um fantasma nessa foto. Ele fala: não tem problema, vou exorcizar o fantasma. Aí ele passa a foto no Photoshop, apaga o fantasma e cobra uma puta grana da pessoa. Acabou. Aí a pessoa chega: tô aqui com encosto, meu Deus do céu, eu não consigo nem trabalhar. Ele fala: não, se preocupe, eu vou usar esse sal mágico e essas essências e essas massagens. E faz tipo um dia de spa pra pessoa, a pessoa sai de lá revigorada, ele cobra uma puta grana. Então, tipo, ele é uma trambiqueira? É, mas ele faz questão de deixar o cliente satisfeito. E eu acho esse detalhe impecável. E ele estuda pra caramba, né? Tá sempre estudando técnicas e mais técnicas de massagem. Sim. Ele pode ter zero poder psíquico, mas esse cara pode dar nó e pingo d'água, velho. É. E aí, quando ele vê que de fato é um problema sobrenatural, ele conversa com o Mob, mas ao mesmo tempo ele mente pra caramba pro Mob, falando: não, claro, tem poderes igual a você, não sei o quê. E aí, às vezes, ele dá altas balas fora, falando: ah, não, aqui não tem nada. E no final das contas tinha um fantasma super forte. Ou: ah, sim, eu sinto a energia e não tem nada. Eu tinha sentido desde o começo, eu tava só testando você. É, ele é desse tipo. E assim, ele é um adulto que... É muito interessante, porque Mob Psycho tem muito dessa coisa da responsabilidade que os adultos têm em cuidar das crianças e tals, que o Reigen tem, mesmo sendo uma trambiqueira. Ele tem essa responsabilidade com o Mob, ele é mão fechada, ele é ganancioso, ele é egoísta, ele é todos esses defeitos, mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa altamente autêntica e sincera consigo mesma. E isso é um negócio que várias pessoas em Mob Psycho não são. Deixando o Reigen como um exemplo a ser seguido em alguns aspectos. Então é interessante você ter esse personagem que você aspira a ser, mesmo você vendo que ele é uma trambiqueira, sabe? Muito bem, isso aí. Não, e o legal é que uma coisa acontece mais pro final da temporada, e a gente vai falar ele mais pro final do episódio. Lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Takahiro Sakurai. Sakurai! Ah! O Takahiro Sakurai... Mano... O Takahiro Sakurai, no original, ele fez um trabalho sensacional, velho. Ele fez outros personagens como o Yukanda, de Greyman, Kiyomaro Takamine, franquia Zet Bell, ou seja, vulgo protagonista, e o Kira Izuru, de Bleach. Não, então, o que que acontece? O Takahiro Sakurai tá com... Ele dublou Cloud em Final Fantasy. Olha, e ele foi pego traindo a esposa, e isso queimou muito o filme dele. Ele foi demitido de trocentos mil trabalhos por conta disso. Ele fez o negócio como pessoa pública que é e se lascou. Ponto. Exato, é que é meio engraçado, porque tem alguns outros japoneses que cometem crimes ainda piores do que só trair a esposa e não levaram tanta paulada na cabeça da mídia, sabe? É. Talvez pelo simples fato do Takahiro ser mais público do que a maioria das pessoas que fizeram coisas piores. Pode ser. É, mas até aí, assim... Indiferente de ter feito mais ou ter feito menos, todo mundo merece a punição que de acordo com o que fez, né? Digamos a verdade. Com certeza. E aqui no Brasil, nosso querido Wagner Fagundes, queremos você aqui com toda certeza, até porque ele é a voz do Son Gohan adulto da franquia Dragon Ball, do Shikamaru da franquia Naruto e do Trafalgar Law de One Piece. Puta que pariu. Pouca coisa, né? Não é? Não é? É pouca coisa, só o Trafalgar Law, velho. E o Shikamaru, velho. Puta que pariu. E Son Gohan. É. Cara. Pra você ver, né? Tipo, pouca coisa, né? Quase nada. Filho da mãe. Bom, seguimos aqui com o Covinhas. Que epa, lá no Japão se chama Só um momentinho, Ekubo. Só um momentinho. Divino Covinhas, rapaz, por favor. Respeito o cara. Bom, primeiro de tudo, a gente encontra o Covinhas como um espírito maldoso que fundou uma seita dominando as pessoas através do sorriso para poder se tornar a pessoa mais famosa do mundo. Só que aí ele tem um plano meio... O que vamos fazer hoje, cérebro? Vamos tentar conquistar o mundo. Mano, o plano do Covinhas foi muito plano Cebolinha, velho. Não, então, o plano do Covinhas, na verdade, é parodiando uma religião, um culto que existe no Japão chamado Happy Science. Ah, faz sentido. E meio que esse culto tem umas coisas muito loucas. E o Wan decidiu fazer uma puta paródia e mostrar que os cultos são os bocó, sabe? Pois é. E você vendo o episódio do culto do Covinhas, acho que é o primeiro, né? O segundo. É o segundo. Quando você vê aquele culto lá funcionando e as pessoas... Você tem que rir, bote aí a máscara, o escambau. Você faz um paralelo com 1 milhão de religiões espalhadas pelo mundo. Sim. Aqui no Brasil, pois umas 4 passam na minha cabeça. E na minha, já, do jeito que foi feita a máscara, já me passou no mínimo a Ku Klux Klan. Eu ignorei a máscara, entendeu? Mas pela ideologia, por tentar forçar você a aceitar uma ideologia que não é a sua, que você não tá naquele clima ali, tem umas 400. É só transformar a máscara em outra coisa. É, mas aí ele deu azar de encontrar o mob no meio do caminho e tomou um couro magnífico. Couro demais, mano. O mob é muito engraçado, porque pra ele, um fantasminha desses que tá possuindo umas pessoas pra um culto, não é nada. Nossa, perto de muitos inimigos que ele teve no anime, tipo, Covinhas é birosca nenhuma, velho. Então, mas a graça episódio... do Covinha é muito boa, porque o Covinha também é uma trambiqueira. Não só porque ele faz esse culto, mas porque ele começa a andar junto com o mob pra tentar achar uma brecha, pra tentar ganhar do mob, porque o mob é claramente o único empecilho pra ele, de fato, conseguir conquistar o mundo. O Covinhas é o Orochimaru, né? Que é o corpo do Sasuke. É, não é essa. Nada, o Orochimaru que é o corpo do Sasuke, ele que é o corpo do mob. Do mob. Não, não, assim, eu vejo mais o Covinhas como a equipe Rocket, velho. Pode ser também. Porque toda vez que ele tenta fazer alguma coisa, ele decola a velocidade da luz, velho. Cara, é um barato. Cara, mas assim, eu achei quando o Covinhas volta, né, em formato de espírito, que o Hitsu começa a despertar os poderes, eu falo assim, olha que interessante. É, o Hitsu, o poder dele vai ser junto com o Covinhas pra sempre, mas não, isso foi largado de mão depois. Mas achei muito legal a junção dele com o Covinhas, Hitsu com as covinhas vermelhas na bochecha. Então, aí quando a gente vê, é isso, né? Quando o Covinhas possui alguém, o anime tem essa indicação visual que a pessoa ganha as covinhas dele, que não são bem covinhas, são as maçãs do rosto avermelhadas. Tipo um Pikachu. Basicamente, Bochecha de Pikachu. Bochecha de Pikachu. E... pois é. E o Covinhas é um personagem interessante porque ele tá morto, ele é um fantasma e ele tem grandes ambições. E aí o discurso que eu contei do Reagan falando que você não é uma pessoa melhor ou pior e tal, o Mob tá, tipo, super orgulhoso, falando, nossa, me falaram isso uma vez, e o Covinha ouvindo, eu, tipo, ah, legal. E aí o Mob é assim, o Mestre Reagan é muito foda, e o Covinha, putz, o discurso perdeu muita da força agora que você falou que é do Reagan. Pois e, é. Cara, eu rachei o bico, mano, Mob Psycho, olha, ouvintes, se não ficou claro até agora, espero que eu esclareça que Mob Psycho 100 é um mangá de comédia. É sim, muito engraçado. Puta que pariu. E o pior que pega a gente no contrapé, porque é extremamente engraçado, mas quando chega no momento mais tocante, uma coisa mais profunda, a gente tá despreparado e a gente é fisgado. É bom, muito bom. É bom, sim. É muito bom. Eu não, e assim, aí eu o Covinhas começa a perseguir o Mob pra lá e pra cá pra tentar pegar os poderes dele. Olha, eu só digo uma coisa, Mob Psycho, assim, eu achei legal, mas não me fisgou 100%, posso te dizer o que é verdade. Você é chato. Depois, quando a gente for falar as considerações finais, eu vou explicar o porquê disso. Tá bom. Vamos lá. A voz lá no Japão que dá vida ao Covinhas, ou Ekubo no original, é o Akio Otsuka, que fez personagens como Tsutomu Gomioka de Kido Keisatsu Pet Labor. Nerd Master ia gritar quando, no mínimo, e eu ia responder, não sei. O Batô do primeiro filme de Ghost in the Shell. Quando? A gente já falou sobre alguns materiais de Ghost in the Shell, mas em breve a gente vai falar sobre mais coisa de Ghost in the Shell. Merece, né, pô? Classicaço. E o nosso querido Barba Negra, Marshall D. Teach Zerra de One Piece. Adoro esse nome de One feio, Piece. Essas risadas de One Piece são todas onomatopeicas, vamos dizer o que é verdade. Tem um vídeo no YouTube que é tipo o ABC, e aí é tipo, é literalmente risadas de personagens que são ha ha ha, BBBBB, sim. Por aí. E aqui no Brasil nós temos o nosso querido, e eu quero ele também aqui, César Marchetti. Ele fez personagens como o Amu, da primeira temporada de JoJo's Bizarre Adventure. Abraço, Sara. Ele fez o Alkid de One Piece. E todo mundo achou que era o Guilherme Briggs. Na verdade, foi ele que fez o Radamantes de Wyvern no seriado do Arco de Hades de Cavaleiros do Zodíaco. E agora vamos falar do Ototo Kageyama, Ritsu. Ritsu Kageyama é o irmão mais novo do Mob. E ele sempre achou o Mob uma pessoa fantástica, incrível, maravilhosa. E assim, o Ritsu é popular na escola, ele tira boas notas. E o Mob não, o Mob é literalmente um figurante no fundo, ele não tira boas notas, ele não é bom em esportes. O Mob, na verdade, só é bom em poderes psíquicos. E olha isso lá. É tudo que o Ritsu queria. O Ritsu queria muito ter poderes psíquicos. Se o Ritsu tivesse poderes psíquicos uma fração que o Mob tem, isso ia deixar ele realizado. Aí ele fica flanqueado, né? Ele fica vulnerável e ele é possuído pelo Covinhas. E o Covinhas olha dentro dele e fala, putz, você na verdade tem um pool de uma base de poderes psíquicos muito boa, só que você tá tão tenso pra acessar ela que você não consegue. Deixa eu te ajudar. E aí ele libera o poder do Ritsu e o Ritsu finalmente tem tudo que ele queria e descobre que isso não muda quem ele é, sabe? Tá, tudo bem. Isso é normal. Exato. Mas ele só descobre realmente isso num confronto com o irmão. E é muito interessante esse confronto, porque a ideia... Por que que Mob Psycho tem esse nome? Porque o Mob, ele não sabe lidar com o emocional dele. Ele é uma criança japonesa meio encruada. E quando os sentimentos dele transbordam, chegam em 100%, ele perde o controle. E quando ele perde o controle, é tão legal porque os poderes dele são tão fortes que ele deforma a realidade e muda técnica de animação, você muda o traço de animação. É. Porque exato, o Mob tá distorcendo tudo ao redor dele. É só você prestar atenção. Na hora que ele atinge o 100%, o próprio tecido da realidade é distorcido. É muito louco. Exatamente. Isso. E aí, ele é uma pessoa que não sabe lidar com sentimentos muito bem, porque sempre que ele tenta confrontar é quando ele tá muito intenso, e aí ele perde o controle, e aí é difícil pra ele. Então, quando o Uritsu finalmente percebe esse lado do irmão, ele cria um respeito até que maior ainda pelo Mob. E o Mob é uma pessoinha que, depois das conversas com o Reagan, tenta ser uma pessoa melhor, então ele vai e começa a fazer exercícios. Então, sem spoiler aqui dessa parte, é muito engraçado. Nossa! E é o clube do culto ao corpo, velho! Fomento corporal! Por favor! Fomento corporal! Corporal, velho! Uma coisa da escola! Uma coisa que eu gosto no Hitsu é quando ele abre né, o sentimento dele pra dizer que ele, além de amar muito e respeitar o irmão, ele tinha receio de deixar ele se irritar ou se estressar de alguma forma. Então, sim, ele tava sempre sorrindo. Mesmo que ele estivesse triste, ele forçava um sorriso pra não preocupar o irmão. Cara, isso era foda. Isso me pegou. É triste mesmo. Porque, tipo, você tem um puta respeito pelo seu irmão, mas você mantém um distanciamento pra você não ficar com medo dos poderes do seu irmão. Mas isso o Covinhas ali no meio cutucando tudo, porque se você não tem acesso ao Mob, você pega o irmão tem superpoderes também. Então, o Covinhas, tipo, agora é minha hora! E a parte legal é quando o Mob tá estressado na mesa de jantar, ele entorta a colher e o Hitz fala, deixa que eu desentorto pra você. Sim, isso foi pro final da temporada. É. Ai, que foda. Depois que o Hitz consegue acessar os próprios poderes, ele se reaproxima do irmão e é muito fofo. E então, é tipo, é muito engraçado esse detalhe também, porque no Japão as pessoas usam hashi, usam palitinhos pra comer, mas quando você come... Uma coisa que me arranjou um problema na minha cabeça de TDAH, viu, Rita? O Mob, quando tá full power, o cabelo dele fica muito parecido com o do Hitsu. E eu, eita, quem? Quem tá ali? É que o cabelo do Hitsu é pra cima e o Mob tem o cabelinho de cuia, mas quando o cabelinho de cuia fica pra cima, ele fica todo torto. A diferença deles é que o Hitsu é um pouco mais alto. Exato. Uma coisa que é interessante você ver assim, o Uritsu passou a infância toda e boa parte do começo da adolescência, tipo, idolatrando o irmão porque o irmão tinha tudo que ele não tinha, poderes sobrenaturais. A partir do momento que ele consegue, tipo, a primeira coisa que acontece é o ego ir lá pra PQP de barquinho, tipo, eu sou foda. Exatamente, que é essa questão que eu falei que é o ponto da temporada, que você ter poderes psíquicos não te faz melhor que as outras pessoas, mas as pessoas com poderes psíquicos têm uma certeza de que, na verdade, sim. Exato. Chegando no próximo personagem, eu toco nisso de novo, mas fala quem emprestou a voz pro Hitsu. Exato, e aí... Não, só pra finalizar... E aí, depois de ele entender que, mesmo ele tendo despertado os poderes, ele não era tudo isso porque não treinou, não teve como treinar, aí ele baixou a bola. Lá no Japão, a voz emprestada a ele é de Miyu Irino, do Shoran e do Shoran Lee, de Tsubasa Reservoir Chronicles, de Cardcaptor Sakura, ou seja, Clamp Verso. O nosso querido quarto Hokage, Minato Namikaze, de Naruto Shippuden. E o Kiritsu Guemiya, de Fate Zero. Ó, dublado, tipo, voice actorzaço, velho. Bem versátil. E aqui no Brasil, é o nosso querido, e eu quero ele aqui também, o Robson Kumoji. Ele só é a voz do Sasuke, gente. Só a voz do Sasuke. Mais ou menos, né? O Sasuke não é tão bom, não. Eu quero ver o último lá embaixo. Então, o Orfeu de Lira, do Arco de Hades de Cavaleiros do Zodíaco e o Conde Bleach. Que é o melhor de todos. Só por isso ele já é foda. Né? E agora sim, Rita, pra poder concluir o assunto que a gente começou com o Ritsu, vamos falar de Teruki Hanazawa. O Teru é um personagem incrível, porque ele é da escola rival, da escola do Mob, ele tem poderes psíquicos e ele se acha o pica das galáxias. Ele é o rei da cocada e ele, só porque tem poderes, fica dando em cima das meninas, fazendo descaso com elas, fica fazendo bullying com outros caras de outras escolas. Ele é uma pessoa horrível. E aí, o Mob dá-lhe um pau. Nossa senhora. Nossa, absurdo, velho. O pau... Olha, ouvintes, o pau que o Hanazawa toma do Mob é tão grande, mas tão grande, que ele acaba pelado e sem o escalpo do cabelo, escalpo. Velho. É o topo do cabelo, exato. Aqui, a ponto dele no Nordeste, usar uma peruca de 10 metros de altura. Aqui no Nordeste a gente chama isso de pau de dar em dojo. É bem isso, Jota, é bem isso. O bagulho foi tenso demais, velho. Tipo, não deu nem cosquinha, velho. E assim, o Teru usa uma técnica de colocar poder psíquico nos músculos e correr mais rápido, e aí o Mob faz isso também. E o Covinhas fica tipo, pô, você sabe fazer isso, por que você não faz mais dessas coisas? E o Mob, ah, me deixa enjoado. E é tipo, tão humano, né? Tão tipo, pô, cara, é real, né? Eu prefiro a gravata dele. O Teru é exatamente o perfil que os outros vilões da temporada, que são os cicatrizes, têm. Se o Mob não tivesse encontrado o Teru e dado-lhe um pau naquele momento, o Teru ia crescer e achar que ele era superior ao resto da humanidade. Mas por que ele levou esse tapa de humilhação? Ele foi completamente humilhado pelo Mob. É incrível. Inteiramente humilhado. E o Mob não tá nem consciente, ele tá com os emocionais em 100%. O Teru se torna um grande aliado. Porque assim, do ponto de vista de escala de poder psíquico, o Teru é a pessoa mais forte que o Mob encontrou até aquele momento. Até as pessoas dentro do esquadrão da cicatriz, que são os vilões, o Teru é muito forte. E ele percebe, tipo, pô, real, eu não sou melhor que esse cara aí. Esse cara aí não consegue nem tirar 50% na prova. Ele é... O Mob é só um menininho, praticamente. Então, o desenvolvimento do Teru ajuda outras pessoas com poderes psíquicos a perceber que, de fato, ter poder psíquico não te faz melhor que ninguém. Mas inclusive, que humilhação que ele leva na cara. Nossa, eu diria que isso daí foi colocado goela abaixo a sandália da humildade, velho. Porque, pelo amor do Deus, pelo amor de Deus, velho. Não fazemos referências a Jovem Pan nesse podcast. Então... O Mob pega... Pelo menos é a única referência que pelo menos cabe nisso, né? O Mob pega ele destrói a escola, aquele prédio todo aquilo em volta, transforma tudo em... Poeira galáctica. Em poeira galáctica, joga tudo pro espaço e com isso o Teru junto, né? E ele de cabeça pra baixo lá com apenas um cascalho cobrindo a parte pudica dele, ele olha pro infinito e fala, cara, eu sou um bosta. Eu não sou nada. Eu sou um pedacinho. Eu sou igual esse pedaço de concreto aqui que tá se dissolvendo. Ele tem que muito confrontar a própria limitação humana, velho. É muito bom. Ele olha pra tudo e ele literalmente diz, né? Eu sou ordinário, né? Eu sou normal, velho. Eu não sou tão foda quanto eu achei que eu era. Exato. Obrigado. Enfim, né? Agora... Voltando ao momento Jorgepédia, a voz emprestada ao Hanazawa lá no Japão é de Yoshitsugu Matsuoka, que é a voz do Kirito de Sword Art Online. Aí sim. Não. Esse eu conheço. O Soma Yukihira de Shokugeki no Soma. Aí sim. E do Peteu Geuze de ReZero. O Peteu Geuze de ReZero, o Jota, é aquele cara que, se eu não me engano, é um dos discípulos da bruxa, que tentou pegar o protagonista e transformar ele em purê. Não conseguiu. E olha que não é muito difícil transformar o protagonista de ReZero em purê. Vamos lá. Ah, é difícil sim, ele volta? Não. Transformar em purê... Então, transformar ele em purê não é difícil. O difícil é manter ele assim. Justo. E aqui no Brasil, a voz emprestada a ele é de Felipe Zilce. Queremos você aqui. Ele fez o Hermes, de Record of Ragnarok. O Rob Lute, de puta One Piece. Puta que pariu, o Rob Lute, do One Piece. E o Kimimaro, da franquia Naruto. Né? Uhum. Pra quem não lembra do Kimi Maro, é um do vamos dizer assim, o líder do Quarteto do Som, o cara que trabalha com ossos. Líder é uma palavra difícil, mas tudo bem. Não, é o líder, né? Porque primeiro eles falam Quarteto do Som, aí vem o cara que é o líder. Mas todos eles são cupinchas do Orochimaru, então deu na mesma. É que eu sempre vi ele mais como sendo considerado a arma secreta, não um líder. É porque todo mundo... Quando se fala de Kimi Maro, todo mundo fala que ele é foda, que não sei o que... Assim, a questão dos principais vilões e antagonistas da temporada, nós temos a organização. Porém, como é muita gente dentro dessa organização... Não só isso, individualmente eles importam mais no coletivo o que, que eles representam. Eles todos são pessoas que têm poderes psíquicos, dois, se acham superiores às outras pessoas por conta disso, e três, tem alguma cicatriz visível que eles levaram na cara, porque o líder do cicatriz é a pessoa que mais acha que poderes psíquicos torna você melhor que as outras pessoas, mas ele você só confronta no final da segunda temporada. Exato, então, e aí pra fazer... Não vale falar dele aqui, não é. Então, mas aí o que, que eu fiz? Eu trouxe pelo menos quatro personagens dentro dos cicatrizes que mais deram algum pouquinho de trabalho pro Mob. Ou pros parceiros dele. Então é bem interessante ver que esses quatro vão pro ralo, até porque a sétima divisão, que é pra qual esses quatro pertencem, é mandada pro ralo pelo Mob. Então, a gente só trouxe o que teve um certo trabalhinho pro Mob, e mais trabalho, com certeza, pros parceiros dele, como o Hanazawa, o irmão dele, o Ritsu, principalmente também o Covinhas, enfim, né? O nome da organização, agora eu me lembrei, é a Garra. Isso, é Garra em português? Então tá bom. É, porque o nome em japonês é outro. É, eu achei que o nome em japonês era Scar, mas tudo bem. Faz até mais sentido porque é por causa das cicatrizes, né? Sim. Uma coisa que é interessante a gente vai começar logo pelo líder do cicatrizes. Não, ele não aparece nessa temporada. Aparece. Aparece, é a menininha de máscara de gás. Não. É. Menininha entre aspas. Então, né? o líder dos cicatrizes desta cicatrizes. Divisão. Ah, que em japonês é Garra mesmo, é Claw, se chama Sumê. Exato. A personagem do qual eu tô falando é o Ishiguro. Como bem disse o Jota, é aquele baixinho com máscara de gás. E o mais interessante nesse ponto é quando ele tá com a máscara de gás, a voz dele é de menina. É de menininha. E aí quando ele tira a máscara... Ele é o líder da Division, ele é o líder da sétima divisão. O líder do Claw é o... Suzuki, eu da segunda temporada. Então, mas eu não tô falando do líder da Garra, eu tô falando do líder do cicatrizes. Dessa divisão aí, do cicatriz. Ah, tá bom. Rapaz, agora já que você tá falando do Ishiguro, eu achei que o Mob ia dar um pau de dar em doido nele, e no final das contas, quem quebra ele na porrada é o mestre do Mob, porra. Então, mas porque assim? É tudo sobre a temática de Mob Psycho, aquilo que eu tô dizendo assim, desde o começo. Cara? Então, vamos lá. Você entendeu o que aconteceu na hora, o Jota? Claro, claro. Não, assim, logo de início, quando o... Eu esqueci o nome do cara da espada. Vai atacar ele, que ele rebate a espada assim. É o Yusuke. O cara da espada é o Yusuke Sakurai. Pronto. Quando o Yusuke começa a bater nele, ele é de plástico, essa porcaria aqui. Eu falei assim, gente, que porra tá acontecendo? Eu levei uns 3 minutos pra entender. Na verdade, só entendi quando o próprio anime explicou. Não, vamos lá, entendi, gente. Mano, é muito bom. Mas não, eu não sei se eu quero explicar tudo o que aconteceu. Então, mas assim, eu gosto de fazer com que o pessoal entenda pelo menos o que aconteceu. pra poder ver como aconteceu. Aí o que que acontece, ouvintes? O Ishiguro era pra tomar um sarrafo lindo do Mob. Só que o Mob tava completamente inseguro, porque ele não sabia se ele realmente utilizava os poderes para acabar com o desgramento que realmente merecia, ou se ele seguia a diretriz trazida pelo Reigen. Não era uma questão de diretriz e não era também uma questão de... O que aconteceu é que se o Mob ganhasse desses caras usando os poderes psíquicos dele, ele estaria, de fato, provando que ele era superior aos outros, porque ele tem poderes psíquicos mais fortes. Então, numa questão temática narrativa da temporada, não podia ser o Mob que derrotava os inimigos da cicatriz. Sim. Porque não faria sentido com a mensagem que o One quer passar com essa história. Então, o emocional do Mob estava quase chegando em 100%. Se chegasse no final, iria estourar e o Mob ia passar o rolo compressor e destruir tudo ali. Mas chegou o Reigen e num alívio, num suspiro de alívio, o Mob sem querer transfere todos os poderes dele pro Reigen. E o Reigen, que nunca teve poderes, nunca ligou pra isso, vê os caras chegando com a espada, dá um tapão na espada e fala: o que você tá fazendo? Eu sou superior a você. Nem é. O que você sabe? Você sabe fazer impostos? O que você tá vestindo essa roupa estúpida? Você é um adulto, para com isso. Então, você mostra pra pessoas que se acham superiores por uma tecnicalidade que elas não são superiores, eles são só pessoas com poderes mais fortes. E porque o Reigen está com os poderes do Mob, que são hashtag os mais fortes, o Reigen está uma posição de um adulto que ninguém ali tem. Sim. Todos os adultos, aspas, da cicatriz, não agem como adultos, eles agem como criancinha que brinca de poderzinho. E aí, episódio... eu tenho essa espada que corta tudo. Mano, essa espada é de plástico, vai se fuder. Esse episódio, ele vem num crescendo porque o Reigen vem com essa, com esse discurso bem lá da frente, né? Ele Sim. vem botando os caras no chinelo lá da frente e fala assim: véi, tu vai tomar um pau. Quando Sim, ele começa a chegar lá onde ele precisa chegar, só na lábia. As pessoas, nossa, você tá lábia. De terno, nossa, você é o chefe, nossa, chega aqui, começam a abrir uns tapetes vermelhos e ele, tipo... Gay trambiqueira da mais alta qualidade, ele vai. Sim, claro. E aí, quando chega na hora do combate físico, eu falo assim: pronto, fudeu, porque. Fudeu. Caralho, ele vai se arrombar, porque esse cara aí é foda. Que nada. Que nada. Quando ele rebate a espada pela primeira vez, eu pulei da cama. Falei: como assim, filho da mãe? Então, o mais legal é que quando o Mob transfere o 100% dele pro Reigen, é como se estivesse provando: olha, esse é o meu mestre, ele é foda, ele faz tudo isso e mais um pouquinho. O outro já tinha se rendido só na lábia, já falou: não, não quero saber disso mais não, tô indo embora, desculpa. Aí o outro: não, eu vou pra cima, vai pra cima. Você, pronto, matou o pobre do Arataka, vai se arrombar ali. Então, a primeira vítima foi o Sakurai, que tomou um sarrafo sem o Reigen nem se mexer um pouquinho. Aí veio o Ishiguro colocar tudo pra fora, tipo, todo o poder dele pra mandar pra PQP de barquinho. Aí vem o Reigen com 100% do Mob, de maneira consciente, e manda o líder dos cicatrizes pro Haikyuu Sparta. De maneira classuda, velho! Deixou e cara, o cara é muito parecendo satisfatório. Uma meia suja, velho. Deixou o cara torcido, igual uma meia suja. Exatamente. Você é um velhinho, deixa eu ver o que tá aí por debaixo. Você então, é um velho? Fingindo então, ser uma menina, rapaz. E aí a gente meio que descobre que aquela máscara tem um quê de modificador de voz. E pra vocês entenderem a bagunça que isso ficou, esse personagem tem 4 voice actors, 2 japoneses e 2 brasileiros. Com a máscara, ele foi dublado pela Rumi Okubo, que dublou, entre outros personagens, a Chinatsu Yoshikawa, da franquia Yuru Yuri, a Omoharu Nakanaka, de Komi-san. Aí eu fui pro Nirvana, porque eu amo Komi-san, sou beat da série. E a Clint Rutherford, de Eden Zero. E no Japão, a voz emprestada a ele sem máscara é do Hiroshi Iwasaki, que fez personagens como o Hogback de One Piece, o Shukaku, o Uma Cauda da franquia Naruto e o Saito de Tiger and Bunny. Caralho, o cara é bom, hein? Bom pra caramba, né? É só personagem bom, grande, pô, reconhecido. Pois é. Linha. E aqui no Brasil, com a máscara, o Ishiguro é dublado pela Isabella Guarnieri, que fez outras personagens como a sacerdotisa de Goblin Slayer, a Marianne, ou Miss Golden Week, de One Piece, e a Himiko Toga, de Boku no Hero Academia. E ele, sem a máscara, foi dublado pelo Carlos Silveira, que tem personagens do calibre de Chaka de Virgem de Cavaleiros do Zodíaco, o Raposai de Ramameio e o Senhor Kaiô a partir de Dragon Ball Super. Ou seja, pouca merda, não, né? Pois é. Aí eu trouxe... nome grande, velho, tomando... Pois é, eu tô falando, tipo, essa equipe, essa... esse elenco de dublagem de Mob Psycho, tirando o protagonista, o resto tudo é raposa velha, mano. Galera experiente. Aí eu trago o Koyama. É o primeiro cicatriz que aparece na temporada. Gosto dele pra caramba. Achei ele massa. Força bruta. E o cavanhaquezinho de porteiro de prédio. É. Cavanhaque de porteiro de prédio e um cabelo tipo... Ele parece um abacaxi. Ele me lembra o Marco de One Piece. É, por aí. E assim, ele é muito forte. Ele utiliza os poderes psíquicos dele para poder fortalecer os músculos. E ele quase deu um pau no Ritsu. Só que aí chegou o Mob, chegou o Hanazawa e colocou ele no devido lugar, né? Ele deu um pau na galera toda no beco, né, velho? Sim, até no beco. A galera do fomento corporal lá tomou uma escovada do pobre. Exato. Mas assim, é bucha de canhão, né? Lá no Japão... A voz dele lá no Japão é de Shinichiro Miki, que fez personagens como Genzo Wakabayashi, de Super Campeões J, Takumi Fujiwara, da franquia Initial D, e o Kyuzo. Ah, sim, o protagonista. Sim, exatamente. E o Kyuzo, de Samurai 7. Aqui no Brasil, a voz emprestada a ele é do nosso querido, e eu quero ele aqui, olha, por lá, gentileza, Cassius Romero. Oh. Ele só é a voz do velho supremo Senhor Kaiô, aquele Senhor Kaiô de 10 gerações passadas, da franquia de Dragon Ball, a partir do Z. O Darin, / Tuxedo Mask, / Príncipe Endymion, da franquia Sailor Moon, toda. Oh. E o Shad. E o Shad, né? E o Shad. De Bleach. So, assim, você pegou... E o Shad, só achando aqui. Só o Shad. Não. A comparação com o meme de Giga Shed é meio que válida, Rita, porque, pomba, o Shed é tudo isso num garoto de 17 anos, velho. Sim. Só lembrar do nosso episódio de Bleach, da primeira temporada. Aí a gente fala da Tsuchiya, que luta de maneira similar ao Koyama, só que é mais forte do que ele. Nossa, essa deu até dó. Quando pegou... sabe quem que ela pegou como adversário? O Mob. Deu até dó. É aquela menina... É aquela minazinha do cabelo Chanel que protege a pequenininha. Lembro. É, tem um pontapé infeliz essa desgraçada. Ela utiliza os poderes da mesma maneira que o Koyama. Só que assim... primeiro vem Mas a menininha. Ela é menos teimosa, ela percebe a inferioridade dela bem mais rápido e ela percebe que de fato ser psíquica não é Exato. Ela não tava lá porque ela se achava superior por poderes psíquicos. Ela queria ter uma força física superior e ela queria proteger a Mukai. Exato. A Mukai, ela é... Assim, eu não citei a Mukai porque ela, tipo, ela só manda os bonequinhos dela lá pra bater no mob. O mob faz palito de dente com todos os bonecos. E aí depois chega a Tsuchiya pra poder... Tipo, quem foi que destruiu os bonecos da minha menina? Foi lá e tomou uma sova também. Uhum. A voz dela lá no Japão é de Yuko Hara. Ela fez o Ogre Amori, de Nanatsu no Taizai. É aquele tipo de personagens masculinos com vozes femininas. O Shira, de Beastars. E o Takumi Mukai, de Cinderella Girls Gekijou. Daí eu só lembro do Shira. Shira. O Griamori de Nanatsu no Taizai, né, o Jota? É aquele... Aquele cavaleiro musculosão, sabe? Sim, lembrei do dele, sim. É assim, é porque eu dropei já tem um tempo da Natsu, né? É. Depois, assim, depois eu vou depois, quando a gente fizer o episódio de Nanatsu, a gente vai explicar direitinho o porquê que o pessoal andou largando muito Nanatsu. E a voz emprestada a ela aqui no Brasil é da nossa querida, e eu quero ela também aqui, da Priscila Franco, que fez personagens como a Kukaku Shiba, de Bleach. Eu vi, muito. É, e eu posso dizer, e eu acho que o Jota concorda comigo do tipo... Rapaz, em dobro. Arturia, ou Saber, de Fate Stay Night. E a Misato Katsuragi, de Evangelion. Rapaz! A filha da mãe faz uns rapaz bem ruim. E por último, mas não menos importante, o Yusuke Sakurai, que é o cara que pegou uma espada de plástico e tornou a coisa mais rígida do mundo através do poder psíquico. Ai, eu sabia que você ia falar alguma coisa. Dava pra ter usado a palavra fiada, mas tudo bem. Não é nem afiado, é rígido mesmo, porque se utilizasse... Puta que pariu, Jota. Se você utilizasse a questão de afiado, qualquer batidinha com plástico ia pro ralo. Não importa o quão afiado fosse. Aí não sei, porque a gente tá falando de poderzinho de anime, né? Então vamos dizer assim: foram os dois, tanto rígido quanto afiado. Perfeito. Muito obrigada, Jota. Menos então, assim. Vamos dizer assim, é como se ele tivesse transformado uma katana de plástico numa katana real. Sim. E além disso... Chega o Reagan e dá um tapão e fala, nossa, você tá brincando com uma espadinha. Você é um adulto, você devia estar lidando com as suas responsabilidades. Para com isso. Fazendo contabilidade, então, pô. Ele já começa tomando um sacode do Hanazawa, que já tinha deixado ele de lado. Porque o Hanazawa deu um sacode nele gostoso. E aí, ele foi tentar botar panca em cima do Reigen com 100% do mob. Foi reduzido a menos do que humilhação. Então, a luta dele contra o Teru é muito boa. Porque o Teru... Eles estão querendo basicamente recrutar o Teru. E o Teru fica tipo, não, vocês são uns bosta. E todo mundo fica tipo, não, como assim? Que não sei o quê. Porque o Teru perdeu do mob. Percebe que se a luta do Teru contra o mob e o encontro com o Sakurai tivessem sido invertidos, o Teru teria entrado pra cicatriz. Pois é. Porque esse personagem ele é interessante por causa do... que ele aparece como um daqueles personagens foda. Que são mais calados, mais quietos, que ficam um pouco mais nas sombras, sabe? Aquele que tem sempre um trunfo guardado pra tu. E tu fala assim, esse aí, velho, vai dar um trabalho da porra. Aí É que a Tsuchiya, ela é mais forte do que o Hanazawa. E não é sobre isso, é sobre a forma como o Wan decidiu contar essa história, né? Ele cria as expectativas dos personagens, e aí você vê que são um bando de adulto fingindo que tá lutando com espadinha de criança, e você fica, nossa, que bosta esse cara. E ele é um bosta mesmo, porque ele é um adolescente praticamente. Exato, é adolescente que não cresceu. é uma piada bem contada, né? Você cria expectativa e chega lá na frente, no clímax, você quebra a expectativa. Pronto. Exatamente. Mobile Psycho aí... faz isso direto. Pois é, e aí a gente tem no final da temporada aquele plot twist em que a gente vê quem é o... quem é o líder, né, da garra, e quem tava fazendo o relatório pra queda da sétima divisão era o filho do líder, que na verdade dava um pau em todo mundo ali dentro, né? Mas isso também é na segunda temporada. Não, ele mostra um pouquinho na primeira. Mas é bem pro final, pouco antes da invasão. Quem presta a voz pro Sakurai? O Sakurai, lá no Japão, tem como voice actor o Yoshimasa Hosoya. Ele fez o Rainer Braun, da franquia Shingeki no Kyojin. O Nicholas D. Wolfwood, do reboot de Trigun, né? Trigun Stampede, mano, tá muito bom, assistam. E o Toradiro, de Goku Shufudo. Goku fez o quê? Nós temos dois episódios sobre as duas temporadas. Goku Shufudo. Como diria o Nerdmaster, Goku se fudeu, né? Embora eu não goste dessa piadinha, mas vamos lá. A voz aqui no Brasil é do Nestor Tiesse, que queremos ele também aqui. E o mais legal é que ele faz par com a Priscila Franco. Enquanto a Priscila Franco faz a Kukakushiba, ele faz o Ganju. Ele é foda, mano. Ele também fez o Asuma Sarutobi na franquia Naruto. E o Kingly, de Fullmetal Brotherhood. Pensa num cara que tem uma... um alcance muito bom, mano. Um alcance de voz absurdo. E assim, gente, é a primeira temporada de Mob Psycho 100. Eu vou me deixar por último pra poder explicar o que eu falei no começo do episódio. Vamos começar pela mais empolgada de todos, Rita, por gentileza, suas considerações finais a respeito de Mob Psycho primeira temporada. Queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, shonens são animes voltados pra público masculino jovem, em média, né? O público-alvo. São garotos de 9 a 20 anos, mais ou menos. Uhum. Então, muitas das histórias desse público-alvo são histórias de crescimento pessoal. São essas histórias de arco de desenvolvimento do jovem para o adulto. O que faz muito sentido. Então, É o jornada do aventureiro, né? Não necessariamente. É Hajime no Ippo, sabe? Não precisa ser aventura. Mas tô falando coisa da... Esse é o trope, entendeu? Não, no trope não se chama Jornada da Aventura. Enfim, segue aí. Então, é interessante você contar essa história não sobre o mob, mas sim sobre como a sociedade vê como são os adultos. Porque o único adulto na primeira temporada de Mob Psycho é o Reagan. Os outros adultos que estão lá não são adultos. São adolescentes que se acham superiores porque têm poderzinho. Exato. Então, eu acho que Mob Psycho é uma história muito maravilhosa. E o fato dela ter feito sucesso, tendo esse framework, esse enquadre diferente, é muito bom para que as crianças e jovens adolescentes japoneses consigam ver um tipo de adulto que eles podem almejar ser sem se achar superior ou inferior a ninguém por conta das coisas que você faz melhor do que as outras pessoas. Então, Mob Psycho me afeta muito pessoalmente, porque eu queria poder ver que, tipo, as pessoas que faziam bullying em mim na escola não eram superiores a mim, sabe? Porque tá tudo bem, todo mundo tem os defeitos que tem e isso faz parte da humanidade. Então eu acho Mob Psycho maravilhoso, além da animação ser absolutamente impecável. É linda. Uhum. Então 10 de 10. Não precisa dar nota não, porque a gente ainda vai falar da segunda temporada. A gente só dá a nota no final do... A gente só vai dar a nota pra Mob Psycho quando vier a terceira temporada. Tá bom. Retire sua nota de Rita, por favor. Não, mas não precisa. A gente já sabe que a Rita deu 10 pra primeira temporada. Não. Retirei minha nota. Então tá bom. Tá retirada a nota. Vamos lá. Jota, considerações finais sobre Mob Psycho primeira temporada. Eu, como a Rita já sabe, eu sou um cara que gosta de anime de poderzinho. Né? Eu gosto de negócio que me tira do lugar comum e me transporta pra um mundo fantasioso e fala assim, olha, esquece do seu trabalho, esquece dos problemas, vamos aqui nessa aventura aqui, certo? Só com Hadouken, um Shoryuken e vamos nessa. Gosto pra caramba. Mob eu tinha protelado, eu já tinha visto há algum tempo, eu tinha protelado muito pra ver, e quando surgiu a pauta, eu aproveitei pra dar uma olhada, né? Vamos ver, vou lá. Na verdade, eu me dispus a gravar bem antes de ver, então entrei nesse negócio. Achei interessante, porque o personagem principal e os personagens em volta deles, eles trazem sentimentos e situações exacerbadas que todo mundo passa. Né? Então é muito fácil você pegar e se identificar com bastante, com qualquer um dos personagens. Não precisa ser com o personagem principal. Você se identifica com o Covinhas, você acaba se identificando em algum ponto com o mestre, o Arataka. Você acaba se identificando com o irmão do Mob, você se identifica muito fácil com eles, porque eles são muito identificáveis. São personagens muito humanos, né? É, você encontra um pouquinho de você em cada um deles. Então, poxa, pra mim, o personagem, melhor personagem de todos até agora, né? E olha só, olha que eu tô na terceira temporada já, direto, é o Covinhas, velho. Então, tipo, a gente se identifica de alguma forma. Eu achei bem legal. Principalmente porque mesmo você se identificando e você se conectando com o personagem, chega no momento que o diretor, o autor fala assim, tudo bem, você já entrou demais nesse buraco aí, agora vamos sair, dá um tapa na tua muleira e te joga pra fora no maior alto astral. Então é muito massa isso, certo? Essa quebra de expectativa, ele te leva até o fundo, faz você sentir como personagem, depois ele te tira de lá com uma coisa bem poderosa, né? Como um 100%. E você percebe, né? Quando o cabra tá fudido, ele tá no mais fundo do poço que ele chega, e aí começa a contagem de 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, pronto, saiu, agora é botar pra fuder. Desculpa o termo. Não, mas tá certo, de boas. Bom, minha vez agora. Vocês vão entender o porquê que eu não achei tudo isso. O que acontece? Eu já cheguei com um certo preconceito, porque eu vim na sombra de One Punch Man. Ah. E One Punch Man, vocês sabem que é muito foda. Eu acho o Mob Psycho melhor. Não, tudo bem, tranquilo. Aí o que que acontece? Eu cheguei, eu assisti essa primeira temporada pra gravar. Porque foi pedido pra gravar Mob Psycho 100. Uhum. Exato, a pauta é da Rita. Aí o que que acontece? Eu fui assistir. Eu digo que, em questão de animação, realmente é muito foda. Gostei. Mas eles deram mais verba pra One Punch Man. Mesmo na segunda temporada. E aí vem a questão toda de Mob. E toda essa questão psicológica que você tem. Não só os poderes psíquicos, mas toda a questão psicológica e de tratativa que faz a gente pensar. Foi isso que me fez reverter o meu preconceito e ver a animação com outros olhos. Porém, eu não posso dizer... Não foi nem animado pelo mesmo estúdio. Pois é, eu sei. Mas a questão toda é que, mesmo revertendo todo o preconceito que eu tinha em cima de One Punch, tipo, por causa de One Punch Man, o anime não me pegou 100%. Ele, tipo assim, é um anime legal? É uma história caprichada? Sem dúvida. Personagens cativantes? Sem dúvida alguma. Eu me reconheço dentro de muitas facetas do próprio Mob. A questão é que, assim, o ritmo do anime não me pegou 100%, como One Punch Man, por exemplo. E se por acaso eu fosse dar uma nota, desculpa, Rita, é um pouquinho melhor do que a sua. Quanto? Não, não é pra dar nota, oxe. Eu só falei que é um pouquinho menor, depois eu vou falar. Você sabe por que foi pego assim? Você não foi. Quer dizer, eu acredito que a minha questão de eu ter sido pego é que eu não sabia que fazia parte do rol do ano. Ah, tá. Eu não sabia que era do mesmo autor de Você chegou de surpresa. Então, eu só soube hoje, quando a Rita falou. Porque eu falei assim, cara, apareceu o Saitama ali, tem o Saitama no celular, tem o Saitama na embalagem do lanche, tem o Saitama ali, o Saitama apareceu na revista. O cara tá lendo um mangá do Saitama, eu falei assim, caralho, que massa! E ele não tinha caído a ficha. Não caiu, eu sou meio burro, então demora mesmo pra cair a ficha. Né? E, assim, e pra mim, o que pra você foi uma quebra negativa de expectativa, né? Que você chegou querendo algo parecido com o One Punch Man e pegou uma coisa um pouco mais arrastada, um pouco menos divina do que o Saitama é. Pra mim foi o contrário. Né? Menos divina do que o Saitama? Qual que é o limite do... Qual é o limite dos poderes do mob? Não, é porque ele não dá um soco só. Eu sei, mas a questão sim, é... Sim, mas você entendeu, infeliz. Não, mas não foi uma quebra de expectativa negativa. Por mais que eu soubesse, eu já sabia mais ou menos da premissa de Mob Psycho 100, que era de poderes sobrenaturais, papapá, mas assim, eu achei que fosse um negócio muito mais próximo de One Punch Man. O que o Jorge tava dizendo, Jota, é que a escala das coisas em One Punch Man é muito grande. Você tem esses deuses, você tem essas coisas que envolvem o planeta inteiro. O Saitama soca, ele corta a atmosfera no meio. E Mob Psycho, mesmo o Mob até tendo poderes o suficiente pra fazer isso, é tudo dentro de uma escala meio escolar, né? Tudo dentro de pessoas que se encontram na rua e você tenta, sei lá, lidar com pessoas no dia a dia numa realidade que parece mais parecida com a nossa. Exato. Assim, então essa é a expectativa que foi quebrada. Isso. A expectativa que eu tinha era um bagulho no mesmo estilo de One Punch Man e eu acabei meio que tendo uma espécie de decepção, porque... Você ficou esperando isso chegar e nunca chegou, certo? Exatamente. Por mais que os poderes do Mob fossem um negócio absurdo, ele é capaz de quebrar um prédio do tamanho da base lá da Garra, da sétima divisão. Como se fosse manteiga passada no pão. Ele não faz isso porque ele tem princípios. Sim. Outra coisa, Jorge, talvez você goste mais da segunda e da terceira temporada só porque as escalas foram restabelecidas. Agora você já tem uma expectativa diferente. Então, assim, fica aí, vamos ver depois no futuro. Tudo bem. Uma coisa que eu posso dizer pra você, Rita, não, eu não tô dizendo que eu não gostei de Mob. Eu gostei, gostei bastante. Eu entendi. Essa quebra de expectativa. E aí, a última coisa que eu queria falar é que se vocês assistirem o live action que tem na Netflix, o live action é uma bosta. É muito ruim. O live action é muito ruim. Porque eles estragaram todos os timings de todas as piadas. Entendi. Então, não só a escala dos poderes é ainda menor, porque em live action você não tem essa questão da animação, que é uma das partes mais maravilhosas de Mob Psycho. Como você tem as piadas mal feitas, você tem os adolescentes atuando muito mal. Nossa, é triste demais. Basicamente, eles reduziram o que foi a minha quebra de expectativa e eles retiraram tudo que fez o anime ser bom. Exato. Então, se você só assistiu o primeiro episódio, Jorge, você vai conseguir ter energia de ódio pra fazer uma hunt no Twitter de trocentos mil tweets, porque é muito ruim. É melhor não vermos. Então, beleza. Bom, o episódio fica por aqui. Agradeço a todos vocês que nos ouviram até o presente momento. Fiquem aí com os nossos jabás. Rita, fala um pouquinho lá sobre o QuestCast, o SciCast, que você faz parte também. Queridos ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka. Me siga nas redes sociais em @RitaIsaka, HITAISAKA. Eu sou podcaster, estou trabalhando aqui no Anime Spheres, também estou no Questcast gravando podcasts de RPG em que a gente grava e edita e sonoriza, então são basicamente audionovelas de RPG. Também estou na Dejo Geek fazendo isso de quartas-feiras na Twitch, mas eu também sou formada em Oceanografia pela Universidade de São Paulo, então faço parte da equipe do SciCast e estou com a pauta de polvos para gravar, então espero que vocês gostem, se vocês escutarem. Muito obrigada novamente e boa noite. Bom, agora um aviso para vocês, isso também explica um pouquinho a ausência do Nerdmaster aqui neste episódio. Foi porque um bando de idiotas, incompetentes e filhos da puta, sim, eu vou xingar no lugar do Nerdmaster, atacaram o site do Paranerdia e, por isso, o feed e os episódios do Paranerdia e do Água de Moringa, que é do nosso Jota aqui presente, estão inacessíveis, pelo menos por enquanto. Mas logo mais a gente vai resolver esse problema. E logo mais vocês vão poder ficar com os episódios do Água de Moringa. E eu, como editor do Água de Moringa, já digo que estão sensacionais, gente. Então, assim que o Paranerdia voltar ao ar, não percam os episódios, tanto do Paranerdia quanto do Água de Moringa. Belezinha? Um grande abraço a vocês e até! Stuff that we see and hear and feel every day is so complicated, makes me lost below the sky. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.